Nós vamos usar essas leis espirituais para ministrar aqueles novos irmãos, novos discípulos, o fundamento, o plano de salvação. Mas não é só para eles. O motivo de nós estarmos compartilhando isso hoje é para nos preparar também para ministrar, é para que nós comecemos a crescer como consolidadores. Diga ao seu irmão, você é um consolidador. Pode se acostumar com esse título, com essa denominação. Meu irmão, você é um consolidador. Fala de novo para ele acostumar. Você é consolidador ou consolidadora. Portanto, o que nós estamos estudando aqui já é uma prévia do que você vai estudar numa escola de líderes ou numa escola de discípulos antes. E já estamos nos preparando, nos alimentando, renovando a palavra de Deus dentro de nós, porque, com certeza, nas células, já existem irmãos que precisam de consolidadores, de alguém que pegue e acompanhe por 15, pelo menos, né, inicialmente, 15 encontros e solidifique a vida desse irmão. Então, aqui você vai ter essa palavra de maneira simples para transmitir a esses irmãos, e Deus assim está nos amadurecendo, nos treinando para sermos fazedores de discípulos. Mas eu também preciso aprender isso, porque cada vez que eu estudo isso, aprendo mais isso, a minha vida é mais edificada no Senhor. Eu estava de novo estudando isso aqui para ministrar para os irmãos. E a palavra de Deus é tão interessante, e como o pastor disse aqui, tem coisas que a gente que ministra, que ensina há muitos anos, você não precisava nem estudar. Você podia pegar metodologicamente e falar, não, irmãos, é pum, pum, pum, pum, pum, pum, pronto. Mas quando você pega e vai estudar de novo, o Espírito de Deus começa a te mostrar, está vendo, você não tinha visto isso. Está vendo, você nunca olhou com esses olhos. Está vendo, eu nunca tinha te revelado isso. Está vendo como que a coisa é assim também? E vai renovando dentro de nós. Né? Quando eu ministrei aqui numa turma de escola de discípulos passada, eu disse que às vezes dá vontade de a gente novamente converter. Toda vez que você vê o plano de salvação, vê a obra do Senhor, vê essas quatro leis espirituais, chega no final e você fala, Senhor, aceito. Senhor, me arrependo, levanta aqui, Senhor, ó, eu aceito. Porque é a palavra do Senhor que se renova dentro de nós. Então, se hoje, antes de você sair, você quiser falar de novo com o Senhor, você pode falar, Senhor, aceito de novo. De novo, Senhor, renova minha aliança com o Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Então, veja lá, assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Vamos repetir isso? Assim se você parar para pensar nisso, nós temos, por exemplo, a lei da gravidade. Não adianta você pular do alto do edifício e querer planar, porque você está desrespeitando uma lei que diz que se você pular lá de cima, o magnetismo da Terra vai te atrair. Não adianta você pôr o máximo de força que puder, vai cair. Falando no nosso popular, a lei física, tudo que sobe, desce. Né? Então pode ficar lá o avião, se acabar a gasolina, o combustível, ele desce. É preciso nós termos esse entendimento. Há leis físicas que governam o universo e que foram criadas por Deus, e também há leis espirituais que governam o quê? Nossa vida. A palavra de Deus diz que o evangelho significa boas novas, boas notícias. E o evangelho é chamado na Bíblia, entre outros, de evangelho do reino. Diga, evangelho do reino. O evangelho do reino é uma boa notícia a respeito de um reino. E todo reino tem um rei. Não é isso, Samuel? Todo reino tem um rei, tem um senhor, tem um governante. E todo reino também tem, se tem um senhor, tem um governante, tem servos, súditos, cidadãos do reino. E todo reino que tem rei, governante e cidadãos do reino, servos, tem leis. Senão ele vai se tornar uma anarquia, qualquer coisa, menos uma sociedade organizada. E assim é também no reino de Deus. O reino de Deus, há leis espirituais que governam, que mostram e determinam como nos relacionarmos com o rei e como o rei se relaciona conosco. Como o rei ensina que devemos viver nessa terra, como o rei ensina que eu devo viver com ele, como que o rei ensina que eu posso ter comunhão pessoal e íntima com ele. Como? Quais são as leis do reino de Deus? E se alguém quer entrar no reino de Deus, primeira coisa que ele tem que conhecer, então, quais são as quatro leis espirituais para a entrada nesse reino? O motivo, irmãos, que nós precisamos conhecer e proclamar essas leis, além daqueles que eu disse, é que nós temos, por causa da natureza humana, carnal, pecaminosa, a tendência rebelde de querer que as coisas sejam do meu jeito em um reino que não é meu. Aí eu quero fazer o meu. Nós queremos que o reino de Deus funcione do meu jeito. Por isso que a palavra inicial para entrar no reino é arrependimento. Nós queremos que aquilo aconteça. Eu quero ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E o que que você precisa fazer? O que que tem que acontecer na nossa vida para que você, entre aspas, vá para o céu? Ou seja salvo? Ou tenha vida eterna com Deus? Não, não, tem que acontecer que Deus tem que me aceitar porque eu sou um camarada bom, eu fiz isso na minha vida, eu nunca fiz aquilo. E nós começamos a criar o nosso reino, a minha lei. E eu chego para Deus e digo assim: deixa eu te dizer, rei, eu posso, eu preciso entrar no seu reino, eu tenho que entrar no seu reino porque eu estou dizendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E de acordo com a minha lei, quem faz isso entra no céu. E assim nós vamos fazendo as nossas leis. Por isso precisamos conhecer quais são as quatro leis espirituais para mim e para que eu possa anunciar a todos. Muito bem. Nós vamos ler primeiro essas quatro leis e depois nós vamos voltar e falar um pouco mais sobre elas. Veja só, a primeira lei, em letras mais ou menos vermelhas, laranjada. Vamos ler lá. Primeira lei: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda lei: o homem... Pode ler, irmão, com vontade. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Terceira lei: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer o amor e o plano de Deus para a sua vida. Quarta lei: precisamos receber